Almi Júnior, meu patrão, vem. Mistura tudo, vai. No decolou quem gosta de vaquejar, é menino. Frango favorito, vem. Vai, carazinho, vai, vai, vai, vai. Ela é maravilhosa. Ela é linda demais. Seu jeitinho de princesa. Sua beleza satisfaz, vai. Vaqueiro, igual a você não tem. Vou me apresentar pra ela. Recife, só vocês, vai. Muito bem. MG! Vai, vai. Eu canto nas vaquejadas, porque ela tá também. Foi o dom que Deus me deu. Vou cantar pra você, meu bem. Ela montou no meu cavalo e me convidou também. A rainha, vai Daniel, bora Xuxa. Agora foi. Olha a crescente da minha, agora vai nos peitos.